Eu sou Cláudio José, eu sou João, sou Pereira, eu sou Francisco de Nunes, Ribeiro e Madureira. Eu sou todas as nações e as nações estão aqui, de Luanda, Palmares e lembrando a Zumbita. No samba, no rap, no swing do black, no jeito de agir, na força que prevalece. É por todos na rua que o negócio da liga, os moleque cresceram e acordaram pra vida. Eu sou luta, eu sou garra, vontade de vencer, sacode a poeira que hoje eu sou mais você. O orgulho da massa, sou negro por inteiro e é por isso que grito que sou mais um guerreiro. Salve! Eu sou Silva, sou santo, sou África, sou Brasil. Vim do berço do mundo com coração a mil. Sou guerreiro, quilombo, sou forte, sou luz. Devo a vida pra quem me deu a vida na cruz. Sou esperança e sorriso até na dureza. E no samba da vida digo bye pra tristeza. Tenho a ginga no corpo, o bronze na cor. Sou quem levanta cedo e não perde o amor. Fale bem, fale mal, caminho sobre espinho. Desviando do mal, sempre dou um jeitinho. Famoso, com a bola no pé, eu sou rei. Eu sou noite, eu sou mar. Que um dia atravessei, tenho o pulmão do mundo, as mulheres mais belas. E no rosto do povo eu vejo aquarela. Sou miséria, favela, sou desigualdade. Sou o filho que chora, acompanha atrás das grades. Sou barriga vazia, sou sapo cair. Sou quem sofre e chora e ainda sabe sorrir. Salve, salve mentor, é nós mesmo parceiro. Sou quem constrói o Brasil, sou negro, eu sou guerreiro. Sou guerreiro.